Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, vocês me permitem ler aqui algo que eu anotei 8 anos atrás para um artigo que chegou a ser publicado, mas eu creio que talvez nem esteja no meu site ainda, não sei. Onde eu explico, eu resumo aqui novamente a questão da década dialética. Os 10 campos da década dialética. Então, primeiro, campo sujeito-objeto. Todo e qualquer ser, seja físico, espiritual, existente, inexistente, hipotético, individual, universal, é simultaneamente objeto e sujeito. O que é o mesmo que dizer, em termos que não são usados pelo autor, receptor e emissor de informações. Se tomamos o objeto mais alto e universal, Deus, ele é evidentemente sujeito e só sujeito, ontologicamente. Gerando todos os processos, não é objeto de nenhum. No entanto, para nós, é objeto dos nossos pensamentos. Deus, que ontologicamente é puro sujeito, pode ser objeto do ponto de vista cognitivo. No outro extremo, um objeto inerte, como uma pedra, parece ser puro objeto sem nada de sujeito. No entanto, é óbvio que ela está em algum lugar e emite aos objetos circundantes alguma informação sobre a sua presença. Por exemplo, o peso que ela tem. Com uma imensa gradação de diferenciações, cada ente pode ser precisamente descrito nas suas respectivas funções de sujeito e objeto. Conhecer um ente é, em primeiro lugar, saber a diferenciação e articulação dessas funções. Em que medida é sujeito? Em que medida é objeto? Quando é sujeito, quando é objeto, e como essas duas funções se articulam. Alguns exercícios para o leitor se aquecer antes de entrar no estudo da obra de Mário Ferreira. 1. Diferencie os aspectos e ocasiões em que um fantasma é sujeito e objeto. É uma ideia abstrata, quando é sujeito, quando é objeto. E um personagem de ficção como Dom Quixote. 2. Eu sugeri esses exercícios, mas hoje eu não sugeria mais. Todo exercício lógico com objetos hipotéticos, cheguei à conclusão de que é ruim. 2. Campo da atualidade e virtualidade. Dado um ente qualquer, pode-se distinguir entre o que ele é efetivamente num certo momento e aquilo que ele pode, em que ele pode ou não se transformar no instante seguinte. Alguns entes abstratos, como por exemplo a liberdade e a justiça, podem se transformar nos seus contrários. Mas um gato não pode se transformar num antigato. Então existe toda uma gradação imensa, tá certo, de transformações no oposto. 3. Distinção entre as virtualidades, possibilidades reais, e as possibilidades não reais ou meramente hipotéticas. Toda possibilidade, uma vez logicamente enunciada, pode ser concebida como real ou irreal. Só podemos obter essa gradação pelo conhecimento dialético que temos das potências do objeto. Também é preciso ver que isso varia igualmente com o tempo. Quer dizer, aquilo que não é possível num certo momento pode ser possível num outro momento. 4. Intensidade e extensidade. Mário toma esses termos emprestados do físico alemão Wilhelm Ostwald, separando aquilo que só pode variar em diferença de estados, como, por exemplo, o sentimento de temor ou a plenitude de significados de uma palavra, e aquilo que se pode medir por meio de unidades homogêneas, como, por exemplo, linhas e volumes. 5. Intensidade e extensidade nas atualizações. Quando os entes passam por mudanças, elas podem ser tanto de natureza intensiva quanto extensiva. A descrição precisa das mudanças exige a articulação dos dois pontos de vista. 6. Campo das oposições no sujeito, razão e intuição. O estudo de qualquer ente sobre os 5 primeiros aspectos não pode ser feito só com base no que se sabe deles, mas tem de levar em conta a modalidade do seu conhecimento, especialmente a distinção entre os elementos racionais e intuitivos que entram em jogo. Que entram em jogo no próprio sujeito, isto é, como ele está operando racionalmente ou intuitivamente e também no conhecimento que você próprio tem dele. 7. Campo das oposições da razão, conhecimento e desconhecimento. Se a razão fornece o conhecimento do geral e a intuição a do particular, em ambos os casos há uma seleção. Conhecer é também desconhecer. Quer dizer, o próprio processo de abstração, evidentemente, é separar uma coisa das outras. Todos os dualismos da razão, concreto, abstrato, objetividade, subjetividade, finito, infinito, etc., procedem da articulação entre conhecer e desconhecer. Não se conhece o objeto enquanto não se sabe o que tem de ser desconhecido para que ele se torne conhecido. 8. Campo das atualizações e virtualizações racionais. A razão opera sobre o trabalho da intuição, atualizando ou virtualizando, isto é, trazendo para o primeiro plano ou relegando para um plano de fundo os vários aspectos do objeto percebido. Toda análise crítica de conceitos abstratos supõe uma clara consciência do que aí foi atualizado e virtualizado. 9. Campo das oposições da intuição. A mesma separação do atual e do virtual já acontece no nível da intuição, que é espontaneamente seletiva. Se, por exemplo, olhamos este papel como uma singularidade, faremos abstração dos demais, das demais páginas. Tal como a razão, a intuição conhece e desconhece. 10. Campo do variante e do invariante. Não há fato absolutamente novo, nem absolutamente idêntico a seus antecessores. Discutir, distinguir os vários graus de novidade e repetição é o 10º e último procedimento da década dialética. Mário complementa o método com a penta dialética, uma distinção de 5 planos diferentes, nos quais um ente ou fato pode ser examinado, como unidade, como parte de um todo, do qual elemento, como capítulo de uma série, como peça de um sistema ou estrutura de tensões e como parte do universo. Eu acho que a penta dialética está muito mais claramente formulada do que a década dialética. Né? Inclusive na aplicação, na explicação que nós damos aqui, eu acho que a penta dialética ficou mais clara, mas não é culpa nossa, ela é mais clara. Alguns desses pontos que ele realça na década dialética coincide com o procedimento metodológico que eu uso, como, por exemplo, a questão, quando ele fala aqui do atual e virtual, eu digo, bom, isso corresponde ao que eu chamo círculo de latência. E se você não conhece o círculo de latência de um objeto, isto é, você não sabe o que ele pode fazer ou a ação que ele pode padecer no instante seguinte, então você nada sabe a respeito dele. Você veja a que distância nós estamos das pessoas que raciocinam sobre objetos, inclusive objetos históricos, sociais, políticos, etc., somente a partir da definição que lhes dá uma unidade, por assim dizer, semântica. Né? Por exemplo, a ideia de que o comunismo é a estatização dos meios de produção, socialização dos meios de produção. E, bom, isso define a palavra socialismo, mas não a realidade concreta do socialismo. Né? Aqui, quando ele fala do conhecimento e desconhecimento, isso tem muito a ver com o que eu explico com o nome de mapa da ignorância. Tá certo? Mas eu não articulo esses conceitos dessa maneira que ele está fazendo aqui, em 10 séries, e nem faço disso, vamos dizer, um método formalmente estabelecido. Ontem surgiram algumas dúvidas sobre a questão do número e sobre a questão das tensões. São dois pontos absolutamente fundamentais do pensamento do Marx. Se você considerar, mesmo quando você considerar o número apenas como expressão de uma quantidade, você verá que é uma quantidade de elementos. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Né? Como aí há uma quantidade determinada de elementos, isso quer dizer que só determinadas relações são possíveis entre eles. Por exemplo, se você pega 3 pontos e os distribui não sendo em linha reta, você formará necessariamente um triângulo, da onde decorrerão todas as propriedades do triângulo estudadas na trigonometria. Decorrerão necessariamente, não tem como você escapar disso aí. Não é isso? Se você conta o número 4, bom, você tem ali necessariamente os elementos de uma proporção. Né? Os quatro pontos só podem formar um triângulo se você suprimir um deles, se você incluir um deles numa das linhas e pronto, sumiu. De outra maneira, eles vão formar outra figura. Então, onde o próprio estudo das propriedades dos números mostra que eles não são puras quantidades, mas que eles são formas lógicas. Né? Então, se nós falarmos, em vez de 1, 2, 3, nós falamos unidade, dualidade, trindade, quaternidade, quinário e assim por diante, você verá que você já está automaticamente enunciando o nome de formas lógicas que tem uma multidão de propriedades internas. Então aquilo que parecia tão simples, na verdade é um mundo de relações. Porém, o negócio complica mais um pouco. Se cada número tem o seu repertório de propriedades que se seguem necessariamente tão logo o número seja enunciado ou pensado, isto também se aplica aos objetos que possam ser descritos por esses números. Se uma coisa tem, uma figura tem quatro lados, muito bem, ela vai ter as propriedades decorrentes da sua quaternidade, e assim por diante. Se um fenômeno qualquer pode ser descrito em quatro elementos, entre esses quatro elementos haverá as mesmas relações que existem entre os quatro lados de um quadrado. Não exatamente as mesmas, mas analogamente as mesmas. E assim por diante. Então, daí a descoberta fundamental do Marco, ele diz que não é a descoberta dele, que é puramente pitagórica, e provavelmente algo de pitagórico tem no sentido histórico, mas o Marco nunca pretendeu estar expondo o que o pitagorismo foi historicamente. Ele está fazendo um pitagorismo ideal, isso é, não o que Pitágoras pensou, mas o que Pitágoras deveria pensar se estivesse presente aqui, tanto que ele inventa esse personagem chamado Pitágoras de Melo, que é ele mesmo. E essa descoberta fundamental, que eu acho que foi isso que modificou radicalmente o curso da vida intelectual do Marx, é a descoberta dessas propriedades dos números, em primeiro lugar como formas lógicas, em segundo lugar como formas ontológicas, como formas das próprias coisas. Então, partindo do princípio de que idealmente todo e qualquer objeto pode ser descrito matematicamente, então, quer dizer, a forma de cada objeto é o que o Mário chama a sua proporcionalidade intrínseca, que ele também chama de lei de proporcionalidade intrínseca. Por que ele chama de lei? Porque é a regra constitutiva que, se for suprimido, o objeto cessa de existir. Portanto, é aquilo que o objeto tem de obedecer para ele poder existir e ser ele mesmo. Mesmo que seja um objeto imaginário. Então, por exemplo, esse triângulo que eu estou falando é puramente imaginário. E depois o Marx dá um outro passo. Ele diz, mas isto, esta estrutura matemática interna, essa lei de proporcionalidade intrínseca, existe em cada objeto, ela existe nas relações desse objeto com o outros objetos. Portanto, não determina só ele, mas o campo todo das possibilidades de relação que esse objeto pode ter com outros. Ou seja, este campo também pode ser expresso matematicamente. E por fim, ele diz, mas se estes números, ou estas formas, regem todos os objetos, então elas regem a totalidade. E daí, este é o grande salto onde ele começa a chamar esses números de leis eternas, absolutamente inescapáveis. Mas note bem, com isto nós não obtivemos o conhecimento concreto de objeto nenhum, apenas determinadas leis formais às quais eles não podem escapar e que transcendem infinitamente as leis da própria lógica. Então, esse é o mesmo que dizer, o que ele chama de filosofia concreta, na verdade, é uma mega abstração, inescapável, não tem como você dizer que não é assim, tá certo? Não tem como você dizer que dualidade, trindade, quaternidade, etc., não funcionam da maneira que funcionam, não tem como você dizer que um objeto que possa ser descrito por uma determinada forma numérica Tem outras propriedades que não são as dessa forma numérica. Tá certo? Inclusive nas ações que ele possa sofrer desde fora. Então, nós estamos realmente diante de leis eternas. Para aí você vê a distância imensa que existe entre isto e uma comparação que outro dia fizeram, que foi com a Ars Magna do Raimundo Lully. Ars Magna lhe permite, em princípio, responder a qualquer pergunta. Né? E a década dialética do Mário, assim como a sua, o que ele chama depois, ao formular isso como leis eternas, ele dirá que isso é a matesis megisti, o ensinamento supremo. Em princípio, não responde nada se você não tiver os dados da realidade sobre os quais você vai aplicá-lo. Então, ela é realmente uma, o que o Mário disse, uma matematização da filosofia. Ora, nada escapa das leis da matemática, mas ao mesmo tempo a matemática não vai lhe responder perguntas sobre objeto nenhum se você não entrar com os dados. Então, isto é como se fosse um software, um imenso programa de computador, que ele só funciona se você colocar lá os dados. Tá certo? Agora, a coisa mais estranha na obra do Mário é que ele define a década dialética como um método de concreção, quer dizer, ele quer escapar da discussão puramente abstrata. E com isso, e assim fazendo, ele nenhuma vez usa isto para análise de nenhum fato concreto. Ora, este sistema todo, este método inteirinho, ele por si não pode concrecionar nada. Então, faltaria entrar com os dados concretos para você poder, então, no conhecimento dos fatos concretos, escapar do abstracionismo. O que é abstracionismo? É, por exemplo, você dizer que o comunismo é a estatização dos meios de produção e raciocinar a partir disso. Quer dizer, você pega uma definição que você obteve por abstração, não é isso? E que define, na verdade, a palavra comunismo ou socialismo, e não o fenômeno propriamente dito, porque se você levar a sério esta definição, você verá que nunca existiu o comunismo. Por quê? Porque ninguém conseguiu estatizar ou socializar totalmente os meios de produção. E, no entanto, existe um movimento comunista que visa a realizar isto. Ora, se o movimento se define por aquilo que ele busca realizar, supondo-se que isso seja realmente a estatização dos meios de produção, então ele não existe sob a forma da estatização dos meios de produção, mas sob a forma da luta para chegar a esse objetivo. E isto é o que ele é realmente. Está entendendo? Então, o objetivo a que se destina não o define, porque ele não é esse objetivo realizado. Esse objetivo não é uma realidade. A única realidade é a luta, é a história, é o processo. Está entendendo? Então, para quem está um pouco treinado aqui na década dialética do Mário, isso é óbvio à primeira vista. Tá certo? E justamente o que ele pretende é que no conhecimento dos fatos concretos nós não nos deixemos aprisionar por essas abstrações que dão uma falsa unidade, uma falsa coerência àquilo que nós estamos dizendo. Tá certo? Mas ele próprio não exemplifica. Eu procurei, quer dizer, eu li, se não li tudo, li quase tudo do Mário, que chegou ao meu alcance, e nunca vi ele aplicar isso aqui a um dado concreto. Mesmo quando está falando de processos reais, como por exemplo o socialismo, ele faz no livro Análise de Temas Sociais, ele faz uma análise de socialismo, mas é do conceito de socialismo. Então eu não sei se ele fez isso porque não deu tempo, ou porque a inclinação dele, ele era, pela sua fórmula mental, um criador de sistema e um matemático, não tem como negar isso aí. Ou se for por algum outro motivo qualquer. Eu não sei sequer se ele percebeu que isso estava faltando. Porém, quando nós pomos esta máquina em movimento para a análise de qualquer fato, fenômeno, ou coisa efetivamente existente, aí é que ela mostra todo o seu poder, o qual, na linguagem puramente abstrata em que ele expõe, não aparece à primeira vista. A pessoa muitas vezes estão lendo o Mário e tem a impressão que está faltando ar. Você já, já subiu tanto no nível da abstração que já não significa mais nada, não tem mais nenhuma relação com o mundo. Falou, tem, isso aqui é claro, todo o mundo está submetido a estas leis, como está submetido às leis da matemática, porque essas leis são as leis da matemática, meu Deus do céu. Né? Só que as leis da matemática, e portanto as leis eternas, são as mesmas para todo mundo em todo tempo e lugar. E o que define um fato concreto é ele não ser assim. Ele existe num tempo, num lugar determinado, num tempo, tempo e espaço. Então, portanto, ele é um dado externo que tem que ser inserido nesta máquina para que a máquina faça alguma coisa com ele, quer dizer, a máquina por si mesma. Né? Então é assim, é como, bom, o forno de pizza de igual faz se você colocar a massa. Se não colocar, ele deixa de ser um forno, ele só é um forno de pizza em hipótese. Então, a década dialética do Mário, a filosofia concreta, e a matese megiste são o forno no qual você precisa colocar a massa. E o fato é que o Mário nunca colocou, ele fez o forno e falou, ah, isso aqui faz pizza. O pessoal olha e fala, não estou vendo pizza nenhuma, só estou vendo um monte de tijolo, um foguinho lá dentro. É? Então, existe, no entanto, alguns conceitos complementares que ajudam a mostrar que o Mário tinha plena consciência disto. Um deles é um conceito de tensão. O que, que é a tensão? Ele diz, se você toma um objeto qualquer e você conhece o seu esquema formal, ainda falta mostrar que ele funciona de acordo com esse esquema formal. E como é que ele funciona? Como é que o objeto age efetivamente? Ele diz, age através de uma tensão que concreciona os seus vários elementos e o faz persistir na sua forma. É? Então, vamos dizer, a tensão é a afirmação da unidade do objeto por cima e abrangendo todos os seus elementos. Você vê, qualquer ação humana é assim, quando você faz um esforço em direção a alguma coisa, esse esforço exige aqui a concentração da atenção e a concentração da vontade, as quais não estão concentradas por natureza. Você tem que pegar os vários elementos que estão na sua psique, tá certo? E dirigi-los para um ponto determinado, ao qual elas não estão naturalmente dirigidas, tá certo? E com isso você afirma a sua unidade. Está entendendo? Então, é por isso que, vamos dizer, a personalidade que não tem a constante prática do exercício da vontade, ela perde a sua unidade. Não perde ontologicamente, ela continua tendo, mas funcionalmente não funciona, tá certo? Quando você, por exemplo, é aquilo que dizia Lawrence da Arábia, nós podemos tudo o que queremos, mas nós não podemos querer tudo o que queremos. Ou seja, o que é esse querer? É o ato da vontade que concreciona os vários elementos, dirigindo-os a uma finalidade específica. Isso é, se você conseguir querer realmente, então você pode. Então a dificuldade não está no poder, está justamente no querer, em unificar os vários elementos, dirigindo-os no sentido da afirmação da unidade do ser. Está claro isso? Bom, o Mário coloca isto, esta máquina em movimento, para a solução de inumeráveis problemas filosóficos. Na maior parte dos casos, o que ele está tentando demonstrar é suficientemente óbvio para que você nem aguente seguir toda a demonstração, como por exemplo quando ele afirma o algo há e o nada não há. Eu digo, bom, por que você precisa escrever 70, 80 páginas para escrever que o algo há, tá certo? E que o nada não há? Porque na prática nós frequentemente raciocinamos como se nada existisse. Tá certo? Então, por exemplo, a famosa dúvida sobre o mundo exterior. Ora, aonde se dá essa dúvida? Você imagina que ela se dá apenas na esfera do seu pensamento, o qual é inespacial. Não é isso? No entanto, este pensamento é representado por uma linguagem que tem, evidentemente, um suporte fônico ou gráfico qualquer que já está no mundo exterior. Não é isso? Então, ao longo da história da filosofia, nós vemos inúmeras quedas no abstratismo, que são quedas totalmente inconscientes. O sujeito não percebe que ele está caindo nisso e que ele está, portanto, se afastando das leis inexoráveis que estruturam a realidade. Não é isso? Um exemplo que eu costumo dar é o seguinte. Kant diz que nós não temos acesso às coisas em si, somente à sua aparência fenomênica. Eu digo muito bem, daí ele escreve um livro chamado Crítica da Razão Pura, e ele pretende que eu, através do contato com este objeto físico, que é o livro, e da decifração de sinais, eu chegue ao conhecimento da sua filosofia. Mas não somente da aparência fenomênica dessa filosofia, que é o livro. Eu digo, como é possível? Então, Kant está afirmando nos seus atos aquilo que a teoria nega. Então, isso aí é o que eu chamo de paralaxe cognitiva. Então, a existência da paralaxe cognitiva mostra por que é tão importante você meditar sobre o algo há e o nada não há. Quer dizer, frequentemente nós estamos raciocinando como se nada existisse. Nós nos colocamos fora, mentalmente fora do universo, como se fôssemos um puro observador, colocamos o mundo entre parênteses, tá certo? Mas aonde fazemos isso? No próprio mundo. Se eu me colocasse fisicamente fora do mundo, eu não poderia fazer esta operação. As famosas époque husserliana, quer dizer, eu faço de conta que algo é irrelevante para o que eu estou pensando. Tá certo? Eu separo, coloco entre parênteses e neutralizo aquilo. Eu digo, bom, eu só posso fazer isso se esta coisa sobre a qual estou aplicando a época chegou ao meu conhecimento de alguma maneira. Ou seja, eu só posso fingir que a desconheço caso eu a conheça. Então, são essas operações de ida e vinda na qual o sujeito vai, esquece que foi, ele pensa que sempre esteve lá. É isso que o Mário está querendo evitar com este método. Tá certo? E ele consegue fazer isso de uma maneira tão avassaladora. E se você acompanha as demonstrações dele, você tem que dizer, não tem jeito, a coisa é realmente assim. Né? Como dizer, o Mário tem razão. Então, eu acho que com isso eu já dei uma ideia inicial do que pode ser o estudo da obra do Mário. Né? Tem algumas recomendações práticas com relação a isso. A melhor maneira de estudar o Mário é lê-lo constantemente e simplesmente lê-lo, em vez de tentar estudá-lo, quer dizer, absorver, guardar na memória, etc, etc. Você não precisa fazer isso. Todos os textos do Mário são exercícios lógicos, todos eles. E esse exercício lógico visa o fortalecimento da sua inteligência e da sua consciência enquanto buscador de uma verdade concreta. Portanto, essa conclusão. Olha, basta você ler o Mário. Você pode ler e esquecer no dia seguinte. Depois você vai ler outro. Isto vai funcionar. Garanto para você que vai funcionar. É assim que eu tenho feito. Eu posso dizer que eu cheguei a aprender algumas unidades estruturais do pensamento do Mário, quase que espontaneamente. Não busquei nada, mas o Mário tantas vezes volta aquilo sob formas diferentes que elas acabam de algum modo se impregnando na nossa mente. Não é isso? E o grande problema da obra do Mário é justamente a falta do elemento pedagógico, que para ele tinha uma importância extraordinária, mas que não, simplesmente não era do seu temperamento. Quer dizer, o educador ele tem de pegar o aluno onde o aluno está, no nível de consciência que o aluno tem, e gradativamente ir puxando, né? O Mário não faz isso, ele entrega o sistema inteiro. Ou você pega ou não pega. Tá certo? Então, é por isso que ele não teve nenhum efeito pedagógico. É isso? Então, talvez se ele não tivesse morrido tão cedo, 63 anos é cedo, não? Ele pudesse desenvolver. Ele morreu com 61. 61. Ele estava tão entretenido. Pode ser, mas eu acho, pode ser que, mas eu acho que não. A vocação dele é a seguinte, é do grande construtor de sistema, ele é um matemático, ele é um arquiteto. Né? Mais ou menos assim como Santo Tomás de Aquino. Né? Quando você vê ali a Suma Teológica nas primeiras linhas desse, não, a gente não pode só dar atenção para os estudantes mais desenvolvidos, então eu escrevi este manualzinho para os principiantes. E daí ele coloca aquela catedral na sua frente e fala, bom, isso aí não é muito pedagógico, é? Então, mas no caso do São Tomás e das várias sumas, ele estava falando para um pessoal já treinado. Tá certo? Então, não pode esquecer, a filosofia na Idade Média era uma atividade profissional da qual a sociedade em torno não tinha a menor ideia. E é só a partir do Renascimento que os filósofos começam a escrever livros para um público não profissional, público não treinado. Então começam a usar as línguas nacionais. Não é isso? O fato de o Mário ter penetrado tão profundamente na filosofia escolástica mostra que, no fundo, ele era um escolástico, ele tinha uma mente escolástica. Tá certo? E ele só pode dialogar com outros profissionais da área, que tenham mais ou menos o mesmo treinamento dele. Ora, o profissional universitário hoje não tem esse tratamento, não tem esse treinamento. Então, ele está perante o filósofo escolar como um leigo. Você pode, vamos dizer, a coisa mais próxima que você pode ter tido do treinamento escolar, que é a fenomenologia do Russo, tá certo? A qual também tem esse poder estruturante que eu estou mencionando aqui. Mas que não abrange na sua temática, pelo menos na parte publicada até agora, 1% da temática escolástica. Né? E o Mário insiste muito que muitos problemas filosóficos que hoje alimentam debates já foram resolvidos quase 700, 800 anos atrás, mas as pessoas simplesmente não sabem. Né? Quando surge no século XX essa disciplina chamada semiologia, as pessoas ignoram que a semiologia tinha sido inventada no século XVII por João de São Tomás, João Ponceau. Ó. E não só o Ponceau já tinha feito isso, mas ele já tinha resolvido antecipadamente, vamos dizer, todos os problemas de Descartes, todos os problemas de Kant, já estava tudo ali resolvido, né? Mediante a observação de que tudo o que nós conhecemos são signos. Ou seja, você falar de coisas em si e fenômenos, tá certo? Essa distinção, ela não faz muito sentido. Porque nos dois casos você está falando de signos. Não é isso? Então, quando você faz uma representação da coisa em si, ter o conceito da coisa em si, bom, esse conceito é um signo do que seria a tal da coisa em si. E o aspecto fenomênico que ela mostrou para você é o quê? É um signo dela. Ora, o que caracteriza uma coisa qualquer é a sua capacidade de emitir signos, portanto, de ser conhecida de alguma maneira. Não é isso? Se você vê um urso, ele vai transmitir para você um signo da sua ursidade. Quer dizer, ele não vai lhe aparecer como um colibri, né, um periquito, tá certo? Ou uma lata de sardinhas. Ele vai aparecer com aquela forma de urso. E ela é o quê? Ela é o urso em si? Fala, não, ela é só, claro, você só vai ver o urso num determinado momento. O urso já existia antes, vai continuar existindo depois. Você só está vendo a superfície do urso, você não está vendo o fígado, o pulmão dele, tudo que está dentro dele. Mas este conjunto que está nele, que está interno nele, por assim dizer, a sua lei de proporcionalidade intrínseca, tem esta capacidade de aparecer para você com o formato de urso, tá certo? Capacidade que outros objetos não têm. Então, dito de outro modo, a única capacidade da coisa em si é aparecer como fenômeno ou como signo. E isso é o que ela é. É? Ela não é outra coisa. Tá certo? Se você dissesse assim, a coisa em si é aquela que se mostra a mim na totalidade dos seus aspectos, isto é contraditório com o próprio ato de conhecimento e com a possibilidade da existência dessa coisa, porque ela teria que, vamos dizer, num momento do tempo, ela teria que mostrar toda a simultaneidade de todos os estados pelos quais ela passou desde que existe. Né? Ou seja, o urso teria que ser um ursinho, um embrião de urso, um ursinho pequeno, um urso crescido, um urso velho e um urso morto, tudo ao mesmo tempo. Está querendo muito, é? Então, esta famosa coisa em si, considerada assim, é mais ou menos o seguinte: o que seria essa coisa se eu não a conhecesse? Se não houvesse um sujeito para observá-la? Digo, mas espera, a coisa em si, ela é aquilo que tem capacidade de ser objeto para um sujeito. Não é isso? Inclusive para ela mesma, alguma representação de si mesmo o urso tem. Não é isso? Então, se está faltando comida na barriga dele, é ele que sente fome, não sou eu. Tá certo? Então, é aí o primeiro passo da década dialética, sujeito e objeto. Tudo existe como sujeito e objeto. Né? Então, ser objeto é você emitir informações que um outro capta, evidentemente, ou você mesmo capta. E ser sujeito é receber informações. Algo pode ser sujeito sem ser objeto? Só Deus. Né? Então, esse é um dos inumeráveis problemas que a filosofia escolástica já havia resolvido antes do advento dos filósofos modernos. Tá certo? O Mário, ele usa todo o vocabulário escolástico mais pesado possível. E quando ele tenta ser mais didático, é quando ele fica mais difícil de ler. Tá certo? Então, uma das condições para você estudar o Mário é você pegar um certo gosto por este vocabulário que é tão maravilhosamente elaborado e feito para a solução de quaisquer problema filosófico. Isso não quer dizer que eles todos estejam resolvidos. Não, pode aparecer novos problemas. Mas se você vê quando surge, por exemplo, esse negócio dos bebês de proveito, etc., etc., tem um monte de filósofos escolares no mundo que começam a estudar a tal da bioética. É um problema que não existia antes. Não é isso? E estão discutindo isso até hoje. Mas, em princípio, esse é, na verdade, o único método que existe. Né? Você não precisa ser formalmente, ou como é que se diz, ex-professo, um escolástico, mas você vai ter que usar essa máquina toda, né? Como o próprio Mário usou. As críticas que o Mário faz a filosofias modernas são um negócio absolutamente arrasador. Por exemplo, no livro Erros na Filosofia da Natureza, ou Grandezas e Misérias da Logística. Você chega a ficar com dó dos caras. Agora, o problema é que, como praticamente todos esses textos do Mário foram gravados e transcritos, e você tem um pesado coeficiente de oralidade ali, com todos os hiatos e anacolutos que se admitem na fala oral, às vezes essas exposições dão uma impressão de vulgaridade que as torna repulsivas. Da impressão que o Mário está falando numa linguagem frouxa, quando na realidade ele está usando toda a linguagem mais apurada do mundo, mas de uma maneira que é literariamente desleixada. Não porque ele fosse desleixado como escritor, mas simplesmente porque ele não está escrevendo, ele está falando. Eu insisto, isso aqui é fundamental. Eu acho que se não for feito um sério trabalho de transposição do oral para o escrito em toda a obra do Mário, tá certo? Vai ser muito difícil as pessoas perceberem com quem estão lidando. Quer dizer, existe... O Mário é como assim, sabe, o príncipe que aparece disfarçado de sapo. Tá entendendo? Você precisa fazer alguma operação mágica para ele mostrar quem ele é. Exibi-lo assim como está só serve para pessoas que realmente não compreenderam o que ele está dizendo. Então, ouvi dizer que é um grande filósofo, não estou entendendo coisa nenhuma, vou publicar o livro assim mesmo porque vai dar prestígio. É isso que estão fazendo com o Mário, na verdade. Quer dizer, não há um trabalho sério de compreensão. Só há uma maneira de compreender o Mário Ferreira, é reescrever mentalmente o que ele está ditando aqui. Eu ontem mostrei para vocês originais, onde está assim, fita número tal, página número tal. Tudo isto foi gravado. Claro que tem algumas partes que a gente reconhece que estão mais trabalhadas, assim, e você vê que isso ele parece ter redigido pessoalmente. E em muitos casos as correções que aparecem ali não são da caligrafia dele. Né? É a própria datilógrafa que está se corrigindo, de algum modo. São correções de erros de digitação apenas. Né? Então, o tipo de trabalho que tem que ser feito nos textos do Mário, e evidentemente eu estou informalmente convidando as pessoas a fazer esse trabalho, pelo menos mentalmente, é de dar a expressão literária formal que esta filosofia merece. Em todos os seus, pelo menos nos seus momentos principais. Toda essa fase final do Mário, sobretudo os dois grandes livros, Tratado de Esquematologia, onde ele vai explicar os esquemas formais, e A Teoria Geral das Tensões, onde ele vai mostrar como estes esquemas perseveram na existência através das tensões, e que as tensões, portanto, perpassam todo o mundo físico, histórico, social, etc., etc. Isto aí merece um trabalho em profundidade. Nós tínhamos começado esse trabalho, infelizmente foi realmente boicotado. Certo? Mas, mesmo que não tenhamos um objetivo editorial, isto é uma coisa que nós vamos ter que fazer, de algum modo. Né? O trabalho que eu fiz no livro A Sabedoria das Leis Eternas, eu acho que ainda não é suficiente. Eu gostaria de um dia pegar esse livro e falar, não, agora eu vou de novo repassar tudo isso aqui e transformar isso numa exposição formal. Nós fizemos algumas experiências de traduzir textos do Mário, e no traduzir você corrigia automaticamente esses anacolutos, esses hiatos, etc., etc. Então acabava ficando mais claro em inglês do que em português. Então, bom, eu acho que eu vou parar por aqui e vamos passar para as perguntas. Deve ter muitas perguntas esperando aí. Vamos lá? Damos uma pausa aqui de 5. Então vamos lá, que o Alessandro vai ler as perguntas. E tem algumas. Vamos fazer primeiro as perguntas daqui. Né? Diga aí. Posso fazer? Pode. Bom, em alto. Quando o professor diz que existe uma lei de proporcionalidade intrínseca nas coisas, e que essa lei, segundo Mário, pode ser expressa numericamente, eu consigo entender isso assim, muito vagamente. Não consigo assim. Imaginar o que seria essa expressão numérica, assim, de um objeto qualquer, assim, seria, sei lá, o número 3.277, alguma coisa assim, eu não consigo entender mais concretamente, assim, o que seria isso, assim, essa expressão numérica. Muito bem. Ele não está dizendo que existe a capacidade atual de você expressar numericamente. embora hoje em dia a matemática se aproxime disso, sobretudo através da disciplina da topologia. Ele está falando idealmente. Quer dizer, é impossível que o que quer que tenha uma estrutura não tenha uma estrutura matemática. Quer dizer, a estrutura e a forma matemática são exatamente a mesma coisa. Seria o algoritmo, professor? Sim, o algoritmo, claro. Quer dizer, se tem uma unidade, e é uma unidade complexa na qual vários elementos se juntam, não apenas numa forma determinada, mas com uma lei de funcionamento determinada que persevera ao longo da existência do objeto, é claro que a estrutura é matemática, ainda que descrevê-la esteja além das possibilidades da nossa matemática num determinado momento histórico. Certo? Mas eu acho que hoje nós nos aproximamos velozmente da possibilidade dessa descrição matemática de praticamente toda e qualquer forma. Mas quando o Mário diz essa descrição matemática que existe hoje, por exemplo, logaritmo, alguma coisa assim, é uma matemática no sentido de extenso, assim, né, de números como medidores de quantidade. E o Mário fala justamente. Não. Sempre que ele fala de número, ele está falando de formas lógicas. Quer dizer, você tem um sistema de regras lógicas que compõe a forma e a lei de funcionamento da entidade considerada. Quer dizer, o que ele está dizendo independe das possibilidades reais da matemática disponível num determinado momento. Quer dizer, você conceber uma estrutura que não seja matemática é impossível. Toda estrutura é matemática por definição. É isso. Então, o que ele está fazendo é assim, o que os estruturalistas tentaram fazer é mixaria perto do que ele está fazendo. Ele é uma espécie de hiperestruturalista. Não é isso? E com, vamos dizer, com a diferença de que, através do conceito das tensões, ele não está falando só de estruturas estáticas que se repetem, como, por exemplo, faz o Levi-Strauss no negócio das estruturas do parentesco. Está certo? São estruturas que aparecem e reaparecem. Ele não está falando só disso, ele está falando, vamos dizer, não só da estrutura estática, do esquema, está certo? Mas da tensão que manifesta a continuidade desses, que é a continuidade e unidade desse sistema ao longo do tempo, até que esta unidade se dissolva e o ente cesse de existir, integrando-se, portanto, num outro conjunto que não tem nada a ver com ele. Tinha outra pergunta que você fez aquela hora que na eu esqueci. Na verdade, era uma conjetura, não era propriamente não, uma mas... pergunta sobre o fato de quando ele era escritor de ficção, ele de repente teve uma intuição muito impactante e passou a fazer outra coisa. Que num espaço curto de tempo, ele fez toda a obra dele. E eu fiquei conjeturando, será que se ele tivesse tido mais tempo, ele não seria um melhor educador? Foi isso aí que eu comecei a pensar a respeito, mas é uma conjetura, na verdade. A gente não pode ter certeza. Bom, olha, eu sinceramente não acredito, mesmo que ele tivesse vivido mais 30 anos, porque não era essa a forma mentes dele. Sim. A mente dele era uma mente arquitetônica, né? Um construtor de sistema. Tá certo? E vamos dizer, a mim me parece claro que ele teve a intuição desse sistema como um todo, tá certo? Embora não tendo ainda no início a linguagem disponível para expor o que ele queria, que ele só foi conquistar isso nos livros da fase final da Matese Megisti, onde a exposição é, apesar dos defeitos da linguagem, é muito mais elegante do que nos primeiros livros. Você vê que na Filosofia e Cosmovisão, que é o primeiro livro da enciclopédia, ele hesita entre escrever um manual de introdução à filosofia, tá certo? E expor o seu sistema. Então, hoje mesmo eu coloquei um post no Facebook dizendo que um dos tipos que eu considero mais desprezíveis é o expositor acadêmico, que desce do seu pedestal imaginário e diz: agora eu vou aqui divulgar a filosofia. Quer dizer, ele está falando de um conhecimento historicamente pronto, né, supostamente valioso, que pode ser, vamos dizer, trocado em miúdos para inteligências inferiores. Né? O Mário, evidentemente, não é isso, mas, desgraçadamente, ele tentou ser isso no Filosofia e Cosmovisão e em outros livros de divulgação, como Convite à Filosofia, etc. etc. Então, ele pega a filosofia, isso assim, assim, existem essas escolas, esses problemas, etc., etc., etc. Na verdade, se você pensar bem, nada disso existe. Tudo isso só existe na cabeça do historiador. Não é isso? Então, um filósofo, ele parte de determinados problemas que o afetam, que o angustiam de determinada maneira e os trata de uma maneira sempre bastante individualizada, embora possa ser individualizada em grupo, como no caso dos escolásticos. Tá certo? Então, eles não estão tratando de uma disciplina já existente. Por exemplo, se eu for ensinar física, bom, existe uma série de descobertas marcantes que compõem o que hoje nós chamamos de o patrimônio da física. São conhecimentos estabelecidos e problemas ainda não resolvidos. Toda a ciência consiste nisso. A filosofia não é assim. Ela sempre tem um recomeço. Vamos dizer que todo filósofo vai pegar os mesmos problemas e acrescentar outros, tratando-os desde a base. Por quê? A filosofia não é um conhecimento, ela é uma prática, ela é uma atividade que consiste, como eu mesmo defino, na unidade do conhecimento, na unidade da consciência e vice-versa. Isso aí tem que ser continuamente refeito. Então a finalidade da filosofia não é produzir conhecimento, embora, sob certo aspecto, é claro que é um conhecimento, certo? Mas não no sentido em que a ciência ou a história ou a religião são conhecimentos. Né? Acontece que o próprio acúmulo de conhecimento, o próprio chamado progresso do conhecimento, progresso da ciência, progresso dos debates públicos, etc., etc., gera uma confusão. É um negócio entrópico. Você imagina, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, em um só ano, o número de teses universitárias que saem, tá certo? Tratando de problemas absolutamente incomensuráveis e até incomunicáveis. Né? Aquele panorama descrito pelo Wolfgang Stegmüller no livro A Filosofia Contemporânea, onde ele vai marcando, desde o século XIX, a perda da unidade do campo filosófico. Ora, se isso acontece até dentro da própria filosofia, quanto mais não aconteceria num mundo onde um sujeito está estudando antropologia, outro está estudando física atômica, o outro está estudando resistência dos materiais, o outro está estudando história do século XIII. Eu digo, bom, e como é que a gente faz no meio de tudo isto? Quer dizer, este patrimônio de conhecimento, ele é um caos. Ele só é, a unidade dele só existe sob a forma da unidade de uma biblioteca, ou de um museu, ou de uma coleção de registros. Ou seja, existe fisicamente, né, uma universidade, né, você vê que na Universidade de São Paulo, o Miguel Reale mandou construir aquele obelisco e em volta a frase falando que a unidade do conhecimento se propaga por todas as direções. Isso evidentemente não acontece, não tem unidade nenhuma, só tem unidade da USP, quer dizer, construíram aquilo num certo lugar, ter uma unidade administrativa, é uma entidade registrada, legalmente existente, com uma estrutura, uma regra de funcionamento, etc., etc. Só existe, a unidade do conhecimento só existe assim. No entanto, nós podemos viver sem nenhuma unidade do conhecimento? Claro que não, porque senão nos perdemos. É? Então, isso quer dizer que esta unidade do conhecimento tem que ser, na unidade da consciência do indivíduo realmente existente, tem de ser refeita continuamente. Está compreendendo? Então ela é, vamos dizer, como uma ginástica, que você não pode passar. Manda esse sujeito calar a boca aí. Sou eu mesmo. Ela tem de ser refeita continuamente em vista da preservação da integridade da consciência humana e da simples possibilidade do conhecimento racional. Está entendendo? Então, essa função não é como pretendia Augusto Comte, de unificar todo o conhecimento. Isso não é possível. Mas o indivíduo humano concreto precisa de alguma unidade do conhecimento para o uso dele. E é isso que tem de ser refeito continuamente, senão fica todo mundo doido. Então, a filosofia é o que impede que a humanidade endoide completamente. Justamente no meio, vamos dizer, quanto mais rápido o progresso do conhecimento, mais caos existe, porque a situação muda. Toda descoberta científica provoca um impacto social monstruoso. Agora, por exemplo, com esse negócio da inteligência artificial, né? Bom, em questão de 30 anos, toda a mão de obra humana pode ser substituída por robôs. A situação mudou completamente. Né? Daí surgiu agora a pergunta, e se os terroristas começarem a usar robôs para matar seres humanos? Né? Eram questões que até ontem só existiam na ficção científica, às vezes nem nela. Como é que nós vamos nos orientar no meio disto? É? A resposta é a unidade do conhecimento, não a unidade da consciência. Não é a unidade do conhecimento em si, como pretendia Augusto Comte. Isso é, aqui nós vamos fazer, sistematizar todo o conhecimento de modo que esse sistema unificado valha para todo mundo e impere sobre o universo das ciências. De modo que a filosofia unifica as ciências e determina então o campo do que é legítimo e do que é ilegítimo. Não, a filosofia não pode fazer isso. É? A filosofia só pode unificar o conhecimento disponível num certo momento para um certo indivíduo, ou seja, um grupo de indivíduos. Claro, às vezes pode ser um grupo grande, tá certo? Mas você terminou de fazer aquilo, já surge outro problema. E assim, os problemas continuam surgindo e esses problemas são todos entrópicos, quer dizer, o progresso do conhecimento é entrópico por natureza. Ele fragmenta tudo. Então, o esforço de reunificação tem de ser permanente. E é isso que faz a filosofia. E pior, é isto que a filosofia fez desde o primeiro dia. Então, esta é uma tese fundamental. Pouco importando qual é o conteúdo doutrinal da filosofia do seu fulano, do seu ciclano, o que ele está fazendo é isto. A filosofia é isto. Mesmo que o filósofo não saiba. É? Por exemplo, Augusto Comte pensava estar unificando as ciências como um todo, numa escala civilizacional. E ele não estava fazendo isso, ele estava apenas unificando o conhecimento disponível para a pessoa de Augusto Comte e seus alunos. Então, é ao mesmo tempo uma função muito mais modesta, tá certo? E muito mais necessária. Porque sem ela, tudo se esboroa, você entra num caos total. E o maior produtor de caos é a ciência. Porque cada cientista só está investigando uma coisa que é da sua alçada e ele não tende a responder pelos efeitos socioculturais da sua descoberta. Não é isso? Então, pior, os debates científicos, né? Eles são muito mais caóticos do que parece. Se você pensar bem, depois que você lê o livro do Robert St. James sobre a defesa do geocentrismo, eu digo, epa, então em pleno século XX aparecem argumentos terrificantes contra o esquema copernicano, né? E agora, como é que faz? Se a gente pensar que tudo isso estava resolvido, agora não está. Então tem que recomeçar o debate tudo desde o começo. Não adianta você fazer de conta. Claro que tem gente que vai reagir só com risadinha. A risadinha não resolve. A risadinha só faz aumentar o poder daqueles argumentos. Eles se tornam mais atraentes. Então, mais gente vai levantar esse problema que durante 4 séculos a pensão não existia mais. Isso acontece a todo momento na ciência. Quer dizer, coisa que você pensar que está resolvida, você vê que não está. Hã? Se você pensar, por exemplo, todos esses regimes e dietas e proibições alimentares, etc., etc., que você Hoje você proíbe um negócio, amanhã você descobre que aquilo é indispensável para a sobrevivência humana. Digo, ainda tem tudo isto. Quer dizer, mesmo supondo-se que tudo que a ciência descobre fosse um conhecimento estável, tá certo? Conquista definitiva, ainda haveria o caos, porque não há conexão entre essas coisas. E você apelar a um negócio chamado interdisciplina ou interdisciplinaridade não resolve nada, porque a interdisciplinaridade é entre descobertas que já existem, né? E que ela vai, no máximo, tentar costurar assim, ex post facto. Então, uma unidade objetiva do conhecimento, como pretendia o Comte, ou como Bertrand Russell e Whitehead pretenderam durante um tempo com a Enciclopédia das Ciências, ele é impossível. Mas a unidade do conhecimento com que você maneja, é absolutamente necessário para a integridade da sua consciência. Então, a filosofia tem essa função, ao mesmo tempo, curativa e profilática. Quer dizer, remediar para um indivíduo ou grupo de indivíduos o caos existente e impedir que o caos prolifere no tempo seguinte. Então, Sócrates fez isso, Platão fez isso, Aristóteles fez isso, São Tomás fez isso, Karl Marx fez isso. Todos estavam fazendo isto, sabendo ou não, declarando ou não. Quer dizer, eu creio que eu fui o primeiro que declarou isso. Quer dizer, o que nós estamos fazendo é isto. Ou seja, você não pode definir a própria unidade da filosofia, a unidade histórica da filosofia, pelo seu conteúdo. Porque esse conteúdo varia de acordo com os problemas que se apresentaram ao cidadão e que ele quer resolver e que não são os problemas de um outro. Embora haja também um legado de problemas ditos constantes. Tem gente que diz que a filosofia trata sempre dos mesmos problemas e que a unidade da filosofia está nos problemas e não nas soluções. Eu digo, não pode ser, porque os problemas são aquilo que motiva o exercício filosófico. E se você vai chegar, a sua única conclusão são os próprios problemas, então você não fez absolutamente nada. Não é isso? Então, a filosofia é a permanente esforço de perseverança da consciência humana na sua pretensão de unidade. Ou seja, ela se define por uma tensão e não por um conteúdo dado. O que o Mário Ferreira está fazendo? Está fazendo exatamente isto. Ele pegou todo o conhecimento disponível e falou, bom, eu vou ter que achar uma ordem, uma estrutura, etc, etc. E achou. Isso resolve todos os problemas? Não, porque surge novo problema no dia seguinte. Então, os problemas com que ele lidou não são aqueles que eu estou lidando. Então, por exemplo, de uma diferença que eu acho marcante entre a minha cabeça e a dele, é que ele já tentou partir direto para a construção do sistema inteiro. Ele teve a intuição fulgurante e tentou construir. Eu nunca fiz isso. Eu nunca pretendi ter um sistema filosófico, uma doutrina filosófica. Não, eu vou partir sempre da realidade concreta. Por quê? Eu vou explicar por isso. Agora, para da filosofia do Mário Ferreira, eu vou dar a minha. O Mário tinha a pretensão de fazer uma filosofia cristã. Ele não fez. A filosofia dele não é contraditória com o cristianismo, mas ela está esquecendo um ponto central. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Ele não disse, eu estou dizendo a verdade. Ele não disse, eu sou o portador da verdade. Ele disse, eu sou a verdade. E a verdade aparece na revelação cristã sob a forma de quê? De uma doutrina, de uma teoria, de uma sequência de afirmações, não, aparece sob a forma de uma pessoa. Portanto, no meu entender, a verdade só pode ser conhecida não como você conhece uma doutrina, ou não como você conhece uma sequência de proposições, ou um sistema de proposições, e sim como você conhece uma pessoa. O conhecimento que você tem de uma pessoa é ao mesmo tempo imediato, óbvio e indizível. Por exemplo, eu conheço a Roxane. Conheço faz 33 anos. Eu posso dizer tudo que eu sei dela? Eu não posso nem pensar tudo que eu sei dela. E, no entanto, você tem esta familiaridade que permite o permanente reconhecimento, né? E esta é a modalidade de conhecimento que nós obtemos quando temos o acesso à verdade. Esta, e não o macrosistema. Está entendendo? Então, isso quer dizer que todo o conhecimento não verbal, inexpresso, a capacidade de adivinhação, e tudo isso está embutido. Então, eu nunca procurei onde chegar a ter um sistema que expressasse a minha verdade. Não. Eu quero ser capaz de reconhecer a verdade permanentemente. Quando a reconheço, frequentemente eu vejo que eu já a conhecia. Tá certo? E isso só pode ser observado, quer dizer, na vida concreta, no trato com problemas concretos da realidade, não na construção de um sistema. Então, este é o meu negócio. Eu não sou matemático, não sou construtor de sistema, não sou arquiteto, eu sou outro negócio completamente diferente. E por isso mesmo, eu acho que eu fui o primeiro a entender o Mário Ferreira. Eu sei o que ele está querendo fazer. Eu entendo o que ele está querendo fazer. E entendo que por esta via da construção do sistema, da arquitetônica das proposições, ele chegou no mais alto que alguém pode chegar. Por isso que eu digo, ele é o maior dos platônicos. O esforço dele é essencialmente platônico. Né? E ele foi... Não tem nenhum outro platônico que se compare com ele. Ao longo de toda a história humana. Por isso que eu disse, você é um dos grandes filósofos da humanidade, não é um filósofo do Brasil. Você é um grande filósofo brasileiro, eu falo, ah, você é o grande filósofo, o maior filósofo do lugar que não tem filósofo nenhum. Eu também, eu sou o maior filósofo do Brasil. Por quê? Porque não tem outro. Então não tem, sou o maior por absoluta falta de concorrente. Como é que se fala isso na luta? Como é? W.O. Esse aqui é o concorrente, é o Leandro Spiritófato. Está brincando comigo? Então, o Mário, enquanto ele viveu, ele foi não só o maior dos filósofos brasileiros, o que era até covardia, era W.O., mas ele foi um dos grandes do mundo. Este homem está na altura do Bernard Lonergan, do Eric Wegener, do Louis Lavelle. Ele está mesmo aí, pô, ele não está brincando. E as possibilidades da filosofia compreendida como arquitetônica, ele as levou mais alto do que ninguém, mais alto do que o próprio Platão, meu Deus do céu. Se ele está dizendo, declarando, em linguagem lógica e até matemática, coisas que o Platão mal conseguiu insinuar, que talvez ele tenha declarado no seu ensinamento oral, mas que nós não sabemos. Então, pô, esse cara, ele é o segundo Platão. Está entendendo? Claro, claro, sem dúvida. Agora, não sei se ouviram a pergunta. Quer dizer, veja, a filosofia de Aristóteles termina num enigma que ele não resolveu. Ele diz o seguinte: tudo o que conhecemos é mediante conceitos universais. E tudo o que existe é individual. Então, a modalidade do conhecimento não corresponde à modalidade da existência. E daí, Aristóteles morreu e nada mais disse, nem lhe foi perguntado. E sobrou este tremendo abacaxi. Tá certo? Este é o ponto, que é o abismo que o Mário está tentando saltar pela via da exposição doutrinal. Né? E que eu tento saltar pela via da impregnação da consciência no reconhecimento da pessoa. Está entendendo? É uma coisa completamente diferente. Sim. Então, o que ele está expondo, tudo que ele expõe, é uma parte do Logos, uma parte da razão divina, um aspecto da razão divina, que não esgota a razão divina, mas certamente pega algo dela. Eu digo, bom, mas esse é o Logos desencarnado. A razão divina é o Logos desencarnado. Falou, mas se o Logos encarnou E ele disse, o Logos não era só aquele lá, é esse que está aqui. Falou, opa, então temos que ter uma outra modalidade de conhecimento. Hã? E aí eu digo, bom, o problema essencial da filosofia é a formação da personalidade, da consciência, e não a questão doutrinal. Hã? Quando o Júlio Stenzel, que é um tremendo historiador da filosofia, define Platão eminentemente como educador, você vê que Platão estava tentando chegar nisto aí. Por que que no topo, no fim dos seus diálogos, ele mostrava um mito e não uma doutrina? E a doutrina ele só expunha parcialmente no seu ensinamento oral. Porque ele sabia que a verdade está além da expressão verbal humana, mas está ao alcance do ser humano de algum modo. Que modo é esse? É o conhecimento do Logos encarnado, que não tinha encarnado ainda. Você vê como Platão foi longe nesse negócio, né? Aristóteles então complementa, dizendo, bom, mas então nós não podemos nos contentar com a doutrina das formas, porque as formas por si, como são os esquemas, né? Então, as formas por si nada criam, é preciso uma alma ou espírito vivente. Então, é preciso o quê? As tensões, né? Também como esse problema que está ali entre Aristóteles e Platão, já tá, os dois, esses dois aspectos já estão aqui no Mário. Isso é uma beleza, gente. Né? Só que ele ainda está, vamos dizer, é como diz, o expositor doutrinal predomina sobre o pedagogo, sobre o educador. Está entendendo? E eu, faz tempo, eu falei, não, nós temos que seguir o lado contrário. Nós não estamos aqui para formar uma doutrina, nós estamos para formar pessoas. Né? A filosofia, diz o Stenzel, a filosofia é educação. Está entendendo? E educação é formar pessoas e não formar uma doutrina. Isto foi, vamos dizer, o Mário, por seu temperamento, de lógico matemático e de arquiteto, ele não podia tomar essa direção, ele fez o que dava dentro dessa perspectiva. Falou, vou expor aqui certos aspectos do Logos, né, pré-encarnado. É por isso que eu acho que a minha ideia está mais próxima de uma filosofia cristã do que a dele, embora a dele fosse idealmente cristã. Deu para entender? Vamos. Do indivíduo humano, real, claro, claro. Veja, antes do grande florescimento filosófico do século XIII, que foi a eclosão da Escolástica, com Santo Alberto Magno, Santo Tomás, houve uma outra fase da educação europeia, que era, não se dava nas universidades, mas nas chamadas escolas catedrais e monacais, quer dizer, nos monastérios e nas catedrais, escolas anexas. E ali o que se ensinava não era a filosofia, era a formação da pessoa. Tá certo? E existe um livro belíssimo que chama Inveja dos Anjos, porque essas escolas formavam pessoas tão notáveis que diz, essas pessoas inspiram inveja nos anjos. Eu não espero inspirar inveja nos anjos, mas eu espero sinceramente criar pessoas. E pior, estou criando. Hã? Está funcionando. Amizade com o Estado. Está de bom tamanho. Né? Está entendendo? Muito bem, vamos outra pergunta aí. Boa noite, professor. O núcleo metafísico da filosofia de Mário Ferreira é a tese paniteísta, conforme a expressão de Karl Krause, abaixo a citação. Há algum diálogo entre esta tese com a unidade transcendente das religiões de Schuon e a filosofia da revelação de Schelling? Parece-me que Mário queria sintetizar toda a tradição esotérica ocidental, como diria Antoine Ferro, com a filosofia e o cristianismo, para compor a instrução suprema. Estou correto? Então ele faz duas citações do Mário. Abre aspas. Na verdade, podemos dizer de antemão que nossa posição, a ser exposta em teoria geradas tensões, realiza uma síntese da concepção panteísta, da criacionista e da dualista gnóstica, que surgem apenas pela ação homogeneizadora, abstratora e atualizante da razão, a qual corresponde uma ação virtualizadora de tudo quanto é heterogeneizante e concreto, no sentido dialético, com presença e identificação dos opostos. Outra citação que ele manda é o panteísmo, não sei se o Mário trocou a palavra, mas pode ser monopluralismo quando aceita a irredutibilidade das tensões, como a nossa posição, que evita assim a queda das aporias do panteísmo. Olha, acho que você não está errado, não. Inclusive, eu já usei, vou dizer, primeira coisa que eu escrevi sobre o Mário, eu acho que isso deve estar na introdução da Sabedoria das Leis Eternas, que o Mário estava realizando uma unidade transcendente das filosofias, assim como Schroon tinha feito uma unidade transcendente das religiões. Só que o problema é o mesmo na unidade transcendente das religiões do Schroon e o problema na unidade transcendente da filosofia do Mário. No esquema do Schroon, as religiões só se unificam no plano da sua doutrina metafísica, que ela é de fato a mesma. Então, podemos dizer, a metafísica que está no cerne de todas as religiões é a metafísica normal da humanidade. Tá certo? Mas acontece que a finalidade das religiões não é criar uma doutrina metafísica. A doutrina metafísica é apenas um suporte cognitivo que elas têm para aí fazer alguma coisa. Se você pensar assim, bom, qual é a finalidade do Islã? A finalidade do Islã é criar a sociedade sacra. A sociedade que reflita a ordem divina, tal como eles a entendem. Né? Qual é a finalidade do cristianismo? A finalidade do cristianismo é salvar o maior número de almas possível. Não é a mesma finalidade. Né? Qual é a finalidade do judaísmo? É manter ao longo dos tempos a unidade do diálogo entre a comunidade judaica e Deus. É uma terceira finalidade. É por isso que, após anos de estudo de religião comparada, eu cheguei à conclusão de que elas não são comparáveis. Não são espécies do mesmo gênero. Não são espécies, exatamente, as religiões não são espécies do mesmo gênero. E aonde que eu desliguei? Agora mesmo? E, bom, então, com o Mário, você tem um problema similar. Porque a unidade transcendente, se a unidade transcendente das religiões só se dá numa esfera metafísica altamente abstrata, que não tem nada a ver com o que as religiões são historicamente e na prática, tá certo? A mesma coisa acontece com a unidade transcendente das filosofias do Mário Ferreira dos Santos. Elas só se unificam num plano de abstração muitíssimo alto, tá certo? Que é o da matese smeguista, que são essas fórmulas matemáticas que são absolutamente necessárias, que você não pode desmentir, mas que ao mesmo tempo não dizem nada sobre nada concreto. Então vai sempre chegar nisso, quer dizer, toda tentativa de você unificar tudo, quer dizer, eu comparo isso também, no século XIX existiu o filósofo polonês René Wronski, né? Que ele criou um negócio chamado filosofia messiânica, que era a mesma coisa, juntar tudo e fazer um macro sistema. Né? Eu digo, bom, isso é claro que eu admiro muito isso, é extasiante sob certos aspectos, porém, para mim, decididamente, não é o que eu quero fazer. Entendendo? Eu estou interessado, vamos dizer, em algo que tem ligação com a salvação das almas, que não é a salvação das almas, eu não estou ensinando o cristianismo, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou tentando manter a integridade das consciências, que é um requisito para a salvação das almas, mas não é a salvação das almas ainda. Né? Então é isso que eu quero fazer. E justamente por este contraste, eu posso entender o esforço do Mário na sua grandeza e nas suas limitações também. Mas toda filosofia tem limitações que justificam, tem limitações intrínsecas que justificam o surgimento da filosofia seguinte. Isso, vamos lá. Mas esse o cidadão que fez a pergunta, ele explicou um pouco complicado, mas ele está mais ou menos na pista certa, eu acho. Diego Constante, a última etapa da década dialética de Mário é o fim da escalada que o senhor se refere no livro A Dialética Simbólica? Sim. Quando fala sobre o conhecimento da unidade infinita? Sim. Só que é o tal negócio, o que é essa unidade infinita? É Deus. Né? Como é que você vai conhecer Deus? É? Você vai conhecer as leis divinas na sua totalidade? Não, você vai, pode expressar uma parte delas como o Mário expressou, ou como o Schwann expressou. Tá certo? Mas, se houve a encarnação do Verbo, e o próprio Cristo disse, eu sou a verdade, não, então é conhecê-lo como pessoa. É? O conhecimento que você tem de uma pessoa é tão mais profundo do que qualquer conhecimento doutrinal, tão mais abrangente, que ele ultrapassa a nossa capacidade de expressão verbal. E, no entanto, ele funciona. Não é isso? É um conhecimento que é uma compreensão profunda, é? Fundada no amor na verdade. Claro que o esforço de expressão doutrinal é um aspecto, é uma etapa disso. E é absolutamente necessário fazer. Né? Mas, para mim, ele não é o objetivo. Sobretudo se você pensar que... Eu digo, olha, a finalidade do filósofo não é construir filosofias, é construir filósofos. Ou seja, pessoas que têm o mesmo amor à sabedoria. O que é amor à sabedoria? O que é a sabedoria? É o Logos. O que é o Logos? É Jesus Cristo. Hã? Hã? É. Peraí, fale mais alto. Capítulo 21, alta filosofia. Fale mais alto, fale mais alto. Capítulo final do Evangelho de São João, em que o Senhor diz que não nos chamamos mais servos, mas sim amigos. Sim, sim, sim. O grego é uma maravilha para a filosofia. Sim, exatamente. Então, veja, num escrito que eu produzi há muito tempo sobre a definição da filosofia, eu disse, bom, se o filósofo é aquele que ama a sabedoria, é porque nela existe algo de amável. Se existe nela algo de amável, então é o seguinte, ela também ama o filósofo. Senão não seria possível. Você vai amar alguém que só te bate, só te faz o mal, só mente para você, não vai fazer isso. Então é uma relação mútua. Né? Ora, é possível estabelecer essa relação mútua com um sistema de proposições? Não, não é possível. O sistema de proposições não me ama. Mas a pessoa, tá certo? Em cuja mente, de cuja mente emerge esse sistema de proposições, esse sistema de verdades, esta sim me ama. Então o amor à sabedoria se transfigura no amor a Nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para entender? Perfeitamente. Vamos lá, outra pergunta. Pergunta de Jean Carlos. Boa noite, professor. Em relação à pentadialética e à decadialética, não há nenhum outro modo de abordagem específica a esse método, a não ser pela sua comprovação de que todos os objetos o obedecem? Se poderia explicar o método em um objeto devo conhecê-lo, qual seria o benefício efetivo dessa técnica, excetuando o fim que ela tem em si mesma, e provar que todos os objetos que são analisados pela penta e decadialética são regidos por ela? Não, peraí. a finalidade do conhecimento do objeto tem algo a ver com o próprio objeto e não com a penta dialética ou a deca dialética. A análise que eu fiz do socialismo, com a qual eu exemplifiquei a penta dialética e parcialmente a deca dialética, é para conhecer o socialismo e não a penta dialética ou a deca dialética. Então a coisa não se esgota em si mesma, porque há sempre novos objetos. E há uma multiplicidade de objetos. E cada um deles atrai e exige o conhecimento de algum modo. E este é o objetivo. Ou seja, o objetivo da penta dialética e da deca dialética não são elas mesmas. Né? Note bem. E você pode antecipadamente dizer, o resultado que você vai atingir estará certamente dentro do quadro demarcado pelas leis eternas, pelos logoi. Né? Mas isso não quer dizer que você o conhece antecipadamente. É como assim, você conhecer matemática não quer dizer que você conheça todos os objetos que possam ser medidos pela matemática. Você vai ter que medir um por um. Vamos lá. Marcelo Jatobá Júnior pergunta: se tudo existe como sujeito e objeto, temos uma resposta bastante clara para questões como o paradoxo de Schrödinger? A penta dialética pode ser a principal fonte de resolução para os paradoxos da mecânica quântica, que em geral reside em tentar resolver como materialismo questões de ordem ontológica? Bom, pode, é possível. E você vê o trabalho que fez ali o Wolfgang Schmidt no livro Enigma Quântico. Não é isso? Então, o Richard Feynman, o prêmio Nobel de Física, ele um dia confessou, olha, quer saber, ninguém entende a física quântica, nem eu entendo, ninguém está entendendo nada. Nós sabemos que as coisas são assim, mas não temos a menor ideia do que isto quer dizer, né? E o Wolfgang Schmidt entra lá com o negócio de Santo Tomás de Aquino e diz o seguinte: o que a física quântica estuda não é propriamente a matéria, é o que chama matéria secunda. Existe, então, partindo da ideia de que existe uma matéria-prima, se existem várias matérias, é porque existe por baixo delas algo de comum. Vamos chamar isso, este elemento inapreensível, mas necessário, chamamos de matéria-prima. Em cima desse tem já uma pequena diferenciação que é puramente quantitativa. Então já não é a matéria-prima, mas ainda não é a matéria, esta matéria aqui. Porque esta matéria tem muitas propriedades além das quantitativas. Você pode dizer que são propriedades matemáticas, mas não no sentido da matemática quantitativa. Né? Então, uma matemática que é definida, um tipo de matéria que é definida apenas pelos seus caracteres quantitativos, e por isso mesmo se chama quantum, matéria definida por um quantum, quantum de quê? Quantum de um não sei quê. Eu sei o quanto, mas não sei o quê. Isto é a física quântica. Dá para entender isso? Dá, só se você entender que ele não está falando da matéria, tal como é acessível aos nossos sentidos, e sim de um aspecto da matéria, que é um aspecto puramente quantitativo, é certo? Que é o que os escolares chamam matéria secunda. Então, claro, você pode abordar isso aí usando a penta dialética, a deca dialética, é claro que pode, você vai chegar no mesmo ponto do Wolfgang Schmidt. Vamos lá. Rodrigo Pérez. A obra do Mário Ferreira dos Santos precisa de algum material filosófico para ser compreendida, como certos conceitos pitagóricos e platônicos, ou ele nos introduz esses conceitos ao mesmo tempo? Não, ele tenta introduzir os conceitos porque ele tenta ser didático, tá certo? Mas não funciona, esse didatismo dele fica só de boca, na verdade ele não é didático coisa nenhuma. Né? Tem a diferença entre o sujeito que está, vamos dizer, que constrói uma catedral e o outro que está te ensinando arquitetura. Né? Existem muitas coisas que as pessoas sabem fazer, mas não sabem explicar como faz. E esse é exatamente o caso do Mário, não é isso? Então, eu acho que como preparação para o estudo do Mário, você tem que estudar muito a escolástica, estudar o Santo Tomás de Aquino. Se você chegar, por exemplo, a ler o John Duns Scott, bom, depois você não tem mais dificuldade com o Mário, tá certo? Então a preparação é essa, um certo treino de filosofia escolástica é bom. Senão você vai ter que adquirir esse treino nos próprios textos do Mário, tá certo? É, que não facilitam a coisa de maneira alguma. Rafael Freitas. Professor, se não estou enganado, o senhor havia dito na primeira aula que o Mário não conseguiria ou não conseguia escapar totalmente da influência gnóstica e disse que mais adiante ia tratar desse assunto. Poderia o senhor comentar mais acerca disso? A própria ideia, isso, bem lembrado. Mas, de certo modo, eu já expliquei isso aí. Na medida em que ele tenta alcançar o Logos enquanto doutrina, ou seja, enquanto sistema de proposições, ele está se movendo na esfera gnóstica. Porque um sistema de proposições constitui, então, um conhecimento que abrange a realidade e a domina de algum modo. Então, por assim dizer, é um conhecimento fechado. E isso aí é gnosticismo. O próprio Mário declarou que ele está absorvendo elementos gnósticos, né? Tá certo? Então, ao passo que o conhecimento da verdade como pessoa é um conhecimento totalmente em aberto. Essa é a única saída para isso, na verdade. É a saída divina para esse... Claro, claro. Dessa claro, gnóstica, né? Claro. Quer dizer, o negócio é conduzir as pessoas não, vamos dizer, ao conhecimento do sistema universal, esse é o meu negócio, né? Mas a levar a conhecer e amar nosso Senhor Jesus Cristo. Por via da filosofia, não da formação religiosa. Está entendendo? Então, o Mário não era anticristão, evidentemente, mas a presunção, vamos dizer, de expor as leis eternas, eu digo, bom, dá para você expor as leis eternas, e elas funcionam mesmo, tá certo? Só que isto já é o conhecimento da verdade, fala, ainda não. É o conhecimento, vamos dizer, digamos, da doutrina da verdade, da parte doutrinal, da estrutura lógica, estrutura matemática do Logos, tá certo? Mas Jesus Cristo é uma estrutura matemática? Digo, não, aí voltamos à objeção de Aristóteles. A estrutura matemática nada cria. Está entendendo? E a mera introdução do conceito de tensão ainda não resolve o negócio. Então, o Mário esgotou que se pode conhecer só pela razão da verdade. Sem sombra de dúvida. Inclusive, o Mário, vamos dizer, isto é um defeito da filosofia do Mário, ele encara a religião, vamos dizer, como pura matéria de fé no sentido vulgar e kantiano da coisa. E isso é errado. É? Quer dizer, se você entende a fé não como a aceitação de certos mistérios que você não entende, mas como confiança numa pessoa, tudo muda de figura. A confiança que você tem nessa pessoa é baseada no quê? No amor que ela tem por você e na experiência que você tem dela. Então, eu acho, bom, este é o fim de todas as coisas. Este é o fim da vida humana. Né? E se você chega lá sem saber nada das leis eternas, fala, bom, Jesus Cristo te conta as leis eternas. Vamos lá. Bom, vamos parar por hoje, já foi bastante, né? Tá? Então tá bom. Então, amanhã também nós vamos privilegiar as perguntas. Então, quem tem pergunta vai pensando aí, tá? Então, até amanhã, muito obrigado.